Zona 5-4, desça para 12 mil pés, ajuste padrão, está livre LS, retorno estabilizado. Rio 3, padrão 2 mil pés, e LS estabilizado, 3154. Quatro, quatro, sete, quatro, cara, pronto. 5447, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 130 graus, 7. 3 milhas, baixado pra base, Lima, aquele zero. Autorizado, pistão no 7, Lima, aquele zero, vento 130 graus, 8 mais. Já 18, está em contato radar agora 64 milhas de Salvador, na torre de Mari para interceptar a chegada Mari e reporta ideal de descida. 48, corrido, transponda para 5456, me chame o controle. Ok, município para 5456, transponda, chamando o controle agora 208, trips 446. Curva esquerda. Perfil da Momo, após ver direto, meu país. Transponder 5517, controlando 20.8. Poderia só confirmar o transponder 5517? Sim, motivo, 5517. Quem é autorizando 2007, vitória da conquista, correção, lençóis, direto, decolando da 190 com curva esquerda, saída Momo, após direto, transponder 5517, controlando de saída 208, prefeito 486. Perfil 486, correto, é baixo para a puxa, seu lado. Voa Momo, da presente. Da presente, apesar do Momo, trip 5447. Presto do Golfo, autorizado, é com a pista no 7, retorno 20 graus e trás. 0325, alternando Aracaju. Chinamei 142, táxi Siri Apache 1 no Índia, no ponto de espera, tô em 1 no 8, 95, ajuste no 013. 1 no 8, 95, autorizado táxi Siri Apache, Índia, ajuste no 093, Chinamei 143. Decolou 5-1, chame o controle, 1-2-0, décimo 8, com o outro. 7, 1-2-0, décimo 8, gato, terra, todo. 3-1-5-4, estabilizou? Útil. Torre, 118-95, bom ponto. Gato. Controle, Lima Zulu Golf, decolou da 1-9-7, transfere. Lima Zulu Golf, sua para o 040, perfil da Argo. 040 no perfil da Argo, Lima Zulu Golf. Confirma a ideal destino? Aguarda. Doutor 3154. 25595 na escuta do controle? Para Lima Zulu Golf. Prossiga Lima Zulu Golf. 240, aprova ideal. 3154. A 10, livre pouso 3154. Confirme, está autorizado a 240, Lima Zulu Golf. Autorizado, vai a 040. Abrimos. Foi direto de China, Lima Zulu Golf. Lima Zulu Golf. Cinco, cinco, nove, cinco, controle. Lima Cabeça Serra, prossiga. Acione o código 012 de exposição normal, não recebo no radar. Sou mil pés, aquilo que é da Serra. Carajá 18, desça para o 050. E ele é essa que foi. O 595 da presente voa ITAP, descendo inicialmente para uma centena. O 5595 confirma a velocidade na descida. 0196. 150 no meia, Oscar confere, pronto, cópia. Cópia 360 para Ribeirão Preto. Aos 150 no meio, autorizado para Ribeirão Preto, nível 360, via Pesulu 21. Local da pista 10, com a primeira curva à direita, perfil da Árvore Elefa, onde intercepta Pesulu 21 e sai conforme a rota do plano de voo. Transpondo 5011, controle 1-20-8. Autorizado Ribeirão 360. Perfil 21, decola da 1-0, perfil da direita, Árvore Elefa, intercepta perfil 21, ficaram em fundo, controle 208, 94-0 no meio. 250 no meio, correto? É, pode comparar a puxa final. Eu vou abrir o funcionamento para o 24-0 no meio. Estou mantendo 170 para prosseguir na pista. Gol 1648, reduza para 250 nós, descendo para o 090. Descendo para o nível 090, reduzindo 219, gol 1648. Carajá 18, confirma a velocidade. Prossiga. Pronto para Presente. Reporta somente fora, Juliette Quebec, quilo e iniciando descida. Trip 5595, desça para o 050. 050, 5595. Botou o Xaner 6114, aqui que mandei 190. Gente, desça para uma centena, o Xaner 6314. Centena. 2, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 1, 20 graus na base. Autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, linha 142. 19 Mer Alfa, decolou 5-6, curva à esquerda, ingresso na perna contra o vento da 10 e aguarde para cruzar o campo. Curva à esquerda, ingresso na perna contra o vento da 10, aguardando autorização para o cruzamento, 19 Mer Alfa. 0 Natal, peso Luna 0, decola da 10, primeira esquerda, poucas e par, controle 208-007, objeto 56, portão 5. Objeto 56, correto, é baixo contrário, puxa sonar. Chamaremos, obrigado. O 648, redução para 220 mais. 0-2-29, caso necessário, faça um 360 curto pela direita, que após o avião a decolar será autorizado a cruzar o campo. 360 curto pela direita, ainda na Weber Alfa. Uno 648, desça até o 070. Esse está nível 070, voo 648. Controle direto, cadê aquilo? Prossiga. Gente, desça para a altitude de tráfego de Veracruz, já aponta cruzando 2500. Autorizado o cruzamento do campo, direção ao Ruedo Forte, guardando transferência de comunicações. Autorizado o cruzamento, aguardando a transferência, ainda na Weber Alfa. Tchau no 8 nessa proa, desça até 4.000 pés, o ajuste no 0 no 3. Trip 5595, desça para 3.000 pés, o ajuste no 0 no 3, livre da restrição em TAP. 3.000 pés, no 0 no 3, livre da restrição, certo? 6.5.9. Pelo Quebec Serra, mantendo a proa da rotatória. Sequência livre. Rota 10. Quebec Serra visual cono 7. Afirmativo. Torre 118.95, bom pouso. Torre 95, obrigado. Torre, quilo, contato com a Serra. Chame 1-4-2, decolou 5-9, chame o controle, 1-2-0, decimal 1, respondeu. 1-2-0, decimal 8, chame 1-4-2, boa tarde. Quilo Quebec Serra, não atraso, não informada, presente, autorizado em encurtar para cabeceira 1-7, reporte a 3 linhas. Passar na sala, passar para o celular. Chame 1-4-2, decolou passando 1-8-0-0-10, é na saída para o Caracaju. Contato radar 6142, suba ao 350. 350, a possibilidade vai direto a Aracaju ou Buca? Maria sai. Obrigado. Trip 5595, desça para 2.000 pés, autorizado LS. Mil livre LS para o 5595 da Trip. Gol 648, desça para 3.000, mantendo a chegada. Direto a 3.000, voa a 643. Trip 5447, chame centro Recife, frequência 12545. Centro Recife, 12545. Carajá 18, direita proa 035, limite ao localizador. 035, limite ao localizador. Confirme gordo 66. Gordo 66, quando pronto, desça para 060. Kilo Romeu Oscar, reporte rotatório visual com campo. Controle Salvador, muito boa tarde. Papa Romeu Índia, November Alpha, decolando no 7, sempre na escuta. Corredor forte na escuta, Índia, November Alpha. Corredor forte, escuta, Alpha. Chile 6314, autorizado por 050, tráfego 1 hora, 12 milhas, mantendo 4 mil. Meu Oscar, visual com rotatório? Chame a torre para a coordenação 1895. Carajá 18, curva à direita, proa 060, nesta proa vai interceptar o localizador, mantenha 4 mil. Boa tarde, reporte a 3 milhas da cabeceira, meu chefe. 3 milhas da cabeceira, meu chefe. 2 mil com o 648, reportaremos esse localizador com o 648. Chile 6314 indicado. Oi, 09, Chile 6314. Reduza para 210. Na 6314, vetor para sequenciamento, curva à esquerda para 360, limite a radial 280 de Salvador. Estabilizado, 595. 595, torre 198, decimal 95. 1895. Salvador, boa tarde, eu sou 4462. Quero para 150, 5 da hora. 4462, reduza para mínima limpa e informe de onde descida. Estamos livrando 170 para 150, reduzindo 4462. Descida autorizada até 100. Final. 5595, continua a aproximação, teste baixado e travado, ajuste no 03. 503 ajustado, voltará quando baixar e travado. 5595. Tráfego, sua posição de 1 hora, 3.4 milhas, mantendo 1.500 pés, rumo nordeste. 3.000 pés, para o azar 90, paciente, o Carajá. Quando 076 descend 050 Golf Arrival, Unit 1013. O Mike Serra, para Serra, November Hotel Tata. O táxi da Bata, decola da 17 direita, após a decolagem, ingressa no corredor Axé, inicialmente a 1000 pés, aguardando a liberação do controle, que opera em 120.8. Acione no transporte 5532, Tango Max Air. Recife 2545. 545, Acione 6142. Confirme a radial distância, Tango Max Air, de Taberaba, não é isso? Quilo Norte, continua aproximação, olhando para o São Paraposo. Estão no site Quilo Norte. 5595, autorizado pouso, pistão no 0, 2140 graus, 099. Close, 5595, baixar travado. Canal 6314, vai passar radial 280, novo limite, radial 300. Passar, representante 300. Qual o número de famoso que você trouxe, né? 6314? Número 4. O senhor vai seguir um bandeirante. Seu bandeirante, muito obrigado. Carajal no 8, desça para 2000 pés, autorizado ILS. 2000 pés, autorizado ILS, Carajal. No 4, desça para 4000, direita para o 040. 4000, direita 040, com tudo direito. Radial 300. Ok, obrigado. Autorizado, voo 648. 648, torre 1895. Obrigado, voo no 648. Estabilizando o ar, cara, já. Bravo, prossiga. Para já 18, complete final LS, torre 198, decimal 95. 895, torre grato, vamos ver. Canal 6314 para o localizador direita, proa 115. Reporte estabilizado, desça para 3000 inicialmente. Direita para 195, sendo parte inicialmente, já está precisando do Brasil, né? Salvador, boa tarde, gol 9648, vai passar sim, para baixar travado. Gol 9648, continua a aproximação, hora de ser livre, ajuste no 03. Ok, gol 9648, aguardando pista livre. Alô? Gordo 66, desça para 3000 e aguarde autorização para a final LS. Azul 4462, desça para 4000. 4462, ajustado 10, 13, confirmo. Confirmo, 10 no 3. 462. Xenai 6314, autorizado 2000 pés. 12 para a final esquerda, livre à direita, você sabe que você é livre. O número 48, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 0, grau 099. Livre pouso, pistão no 0, o 648. 8, 9 milhas à frente. A gente está no contrato de GPS mantendo 210, 4462. Sim. A direção Interlagos do Vitorinho de Júlio. Juliette, reporte rotatória para transferência. Pushback acionamento LJ 5856. 5856 no pátio 3, autorizado pushback acionamento. Não, não é no pátio 3 não, eu tô no portão 5. Perdão, foi o Web 5856. Web 5856 no portão 5 está autorizado pushback acionamento. Livre seu ataque, obrigado, 5856. Cara, já 18 do externo, baixado travado. Paciente, cara, número 2. Já no 8, continua a aproximação, ajuste no 0, no 3, vento 1, 0, grau 0, 8, 9. No 0, no 3, aguarda, cara, já. Pascal, fica bravo, mantenha o da autorização para a decolagem. Mantenha ainda 3000, aguarde. Livre Centro de Colégio Bifano, 7 ventos no 0 grau 079, de imediato, 1.500 graus. Autorizado até 1.500 pés, ajuste em Salvador no 0.3. Gordo 66 autorizado, 2.000 pés, reporte no localizador. 48 no solo Zulu 1, livre direita solo 1, 2, 1, 9. Vai livrar 2, 1, 9, graças. Solo Salvador, boa tarde, Zulu 648, livrou na sua. Boa tarde, 1648, táxi de Alfa, reporte na sua direita. Alfa, táxi da Juliette, gol no 648. Oscar Bravo, decolada 1-2, controle 1-0, decima 8. Oscar Bravo. Será a metrisa no 4, no localizador. Metrisa no 4, torre 1-8-9-5. Controle o Papatango, Oscar, Oscar Bravo. Papatango, Oscar, Oscar Bravo. Meu pé, atingindo no corredor da Sé para Vera Cruz. Reporte Farol da Barra. Reportaremos. Quatro metros, Silvio. Serra, corrigindo o Tango, Mike Serra, mantém a posição, Mike. Deixe na proa de Lúrivo, aguarde coordenação com o centro, pelo tráfego da companhia, sentido oposto, mantendo 180. Rotatório Índia, Júlio, Campa Vista. Torre 1895, Juliette. 1895, abraço, Macau. Alô. Espera, chame torre na noite da Estão 95, que nem H3, bom voo. Estourado para o espaçamento, tráfego tem a redução na final muito grande. Curva à esquerda da proa 020, limitado ao localizador. Esquerda 020, limitado ao localizador 4462. Estamos com 180 nós. Ok, o tráfego já está com 150. É autorizado nessa proa reduzir, descer para 2.000. E se tiver condições, intercepta o localizador. Senão eu dou mais uma proa. Então vamos dar um jeito aqui para 2.000 e vai reportar estabilizado então. 4462. Senta, connect position. 1076, read a vector for space, turn right, heading 230 and descend 4000 feet. Right, 2230, descend 4000 feet, meter 1013, ponto 076. Habilitado no lote, o guarda. Bordo 66, chame a torre 1895. 1895, guarda. Piano 360 pela esquerda.